Começa agora Gira Brasil, 90 minutos na companhia da melhor música brasileira. Com meus olhos essa passagem, quando o champanhe corria a rodo nas hartas rodas da granfinagem. Nisso chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pediu uma pinga para o garçom, que era pra rebater a friagem. Levantou a almofadinha, disse pro dono: não tenho fé. Quando o caboclo que não se enxerga num lugar desses vem por os pés. Senhor, que é o dono da casa, não deixe entrar um homem qualquer, principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Uma sarva de parmas gritaram vivas pro fazendeiro, quem tem um milhão de pé de café por esse rico chão brasileiro. O seu nome é conhecido até no mercado dos estrangeiros, portanto veja que esse ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Cortei, respondeu o peão pra rapaziada: essa riqueza não me assusta, top em aposta qualquer parada. Cada pé do seu café eu amarro um boi da minha boiada. Sair de casa, ainda é madrugada, preciso viajar. Deixo por necessidade quem eu tanto amo para ir trabalhar. Estarei muito distante com o compromisso de fazer outras pessoas felizes, levando na minha bagagem muita alegria e música também. Saudade é minha companheira e com certeza outro dia voltarei. Tudo bem, não importa se estou viajando, eu bem sei, em casa estão me esperando. Ao voltar encontrarei braços abertos, com muito amor no aconchego do meu lar. Tudo bem, não importa se estou viajando, eu bem sei, em casa estão me esperando. Ao voltar encontrarei braços abertos, com muito amor, no aconchego do meu lar. Ainda é madrugada, preciso viajar. Deixo por necessidade quem eu tanto amo para ir trabalhar. Estarei muito distante com o compromisso de fazer outras pessoas felizes, levando na minha bagagem muita alegria e música também. A saudade é minha companheira e com certeza outro dia voltarei. Tudo bem, não importa se estou viajando, eu bem

maravilhoso. Atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Atenção para as janelas no alto. Atenção ao pisar asfalto, mangue. Atenção para o sangue sobre o chão. Larga, moço de 18 anos, gaúcho velho largado, de bombacha de dois panos. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire parda-se também. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire parda-se também. Seu calça larga, quando entra num fandango, dança xote, dança polca, chimarrita e pede um tango. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire parda-se também. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire e parda-se também. Seu calça larga veio lá da capital, trocou bota por sapato, vestiu calça original. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire e parda-se também. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire e parda-se também. Seu calça larga, bote a vergonha de lado, tire a prenda mais bonita de vestido colorado. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire e parda-se também. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire e parda-se também. E vamos dançar. E olha lá que mudou isso aí, senhor. Ali. As caras estão atrapalhando, senhor. Hã? Mas que calça larga. Tira a moça, senhor, tira a moça. Seu calça larga, moço de 18 anos, gaúcho velho largado, de bombacha de dois panos. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire parda-se também. Seu calça larga, ai meu bem, seu calça larga, tire parda-se também. Eu serei o dono dessa festa, um rei. Um rei. No meio de uma Tenha uma boa noite com a Antena Web. Amantes nós dois, assim como um mais um são três. Algo não se encaixa, mas quem acha que dá certo somos nós. Nós e nós e nós e nós e nós, todos desatados de uma vez. Quando nos atamos e amamos debaixo dos nossos lençóis. Torcem, rezam, fazem ebó, só pra ver você longe de mim. Só porque cismaram e inventaram que assim seria bem melhor. Só porque preferem me ver só, só pra que só eles possam, enfim, ver-me, ter-me, beber-me, comer-me, tomar-me pra eles. E só pra eles só. Quero mais ser feliz quer dizer sem você. Prefiro assim, assimetricamente viver com você. Tossem, rezam, fazem ebó, só pra ver você far away from me. Só porque cismaram, inventaram que assim seria bem melhor. Só porque preferem me ver só, só pra que só eles possam, enfim, ver-me, ter-me, beber-me, comer-me, tomar-me pra eles. E só pra eles só. Viver com você.

por que se negar com tanto querer? Por que não se dá? Por quê? Por que recusar a luz em você? Deixar pra depois chorar? Pra quê? Ame, seja como for, sem medo de sofrer. Gostaria de saber toda a verdade, se você me quer ou não. Se tudo já não passa de amizade, se ainda é meu seu coração. Me fale agora, quero saber. Este amor não vai morrer. Eu preciso te esperar. Eu lhe espero Você sabe que eu adoro seu jeitinho, como é grande o meu amor. Se você ainda passaste hoje ao meu lado, vaidosa de braço dado, com outro que te encontrou. E eu relembrei comovido um velho amor esquecido que o meu destino arruinou. Chegaste na minha vida cansada, desiludida, triste mendiga de amor. E eu, pobre com sacrifício, fiz um céu do teu suplício, os risos na tua dor. Mostrei-te um novo caminho, onde com muito carinho levei-te numa ilusão. Tudo, porém, foi inútil. Eras no fundo uma fútil e foste de mão em mão. Satisfaz tua vaidade, muda de dono à vontade, e sem mulher é como. Não guardo frio, pois entre teus mil amores eu sou o número um. Acabou de assistir a Gira Brasil. Voltamos na próxima semana.